pessoal. Mais um passo a gente dá hoje no, na leitura das Escrituras. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos que têm a ver com intimidade e respeito. A primeira grande boa notícia que o dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo como algo disponível a todo tipo de pessoa, a todo gênero, todo grupamento humano, é a sensação de intimidade com Deus. E a realidade dessa intimidade comprovada por essa sensação, que é o que os textos de hoje falam. O fato é que, se você olhar o texto do Velho Testamento, a gente vê um Deus que, logo no início da sua formação do povo de Israel, chama a atenção e foca de maneira muito clara o enorme respeito e temor que deveria existir entre Deus e o seu povo. E pode parecer extremamente duro quando a gente lê o texto assim, porque a gente vê um Deus que fala: ó, até aqui que vocês vão, só Moisés que entra, existe uma separação entre nós intransponível, se alguém atravessar, morre. E a gente pode ficar com essa leitura como se a revelação bíblica acabasse nesse momento. Mas se você olhar os outros dois textos e a evolução dessa relação do ser humano com Deus descrita nas Escrituras, você vai perceber que isso tem muito mais a ver com o movimento do que com uma situação típica com a qual todo mundo estava acostumado. Vamos aí para os textos. Bom, o texto de Êxodo, né? Ele nos chama a atenção para uma relação na qual as pessoas estavam entrando. A relação típica, utilitária, era aquela que existia entre qualquer pessoa e a sua divindade criada, né? Os deuses não são nada mais, nada menos do que criações, extrapolações do nosso próprio psiquismo projetado numa transcendência qualquer. E os deuses tipicamente têm que ter a sua ira aplacada, têm que ter as suas demandas satisfeitas, e dependendo da sua especialidade, principalmente no caso do Egito, eles te concedem ou não aquilo que você está pedindo, como se fossem, de um lado, grandes referências na sua vida, do outro lado, enormes empregados sobrenaturais prontos a satisfazer aquilo que você precisa ou deseja, desde que satisfeitas as condições por ele impostas. Muito parecido, se você olhar, com a nossa relação com o mercado, com a nossa relação com o governo, onde a gente tem um temor enorme, nenhuma intimidade, e a gente obedece fielmente os ditames, as colocações, a maneira de ser, com medo de que o mercado não goste, o governo não goste, e venha ali punir pelo fato de você não fazer aquilo que ele determina. Essa é a relação usual que todos os povos sempre tiveram com seus deuses, e sempre a relação que as pessoas estavam acostumadas. Daí vem Deus que vai começar a mostrar uma nova relação na qual ele estabelece: só eu vou ser o seu Senhor e você vai ser o meu Deus. Sim, vamos começar com respeito. Mas esse respeito não é colocado como algo a ser entendido e obedecido para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade do cliente. Mas um Deus que coloca a sua santidade, o seu papel diferente entre quem está assistindo e quem está falando, como algo absoluto, manifestado nesse texto de Êxodo. Quando a gente vai para o texto de Salmo, a gente vê de uma enorme felicidade oriunda desta relação com Deus que está dada àquela nação, àquele grupo de pessoas que fala: Deus é o nosso Senhor, ou seja, Ele manda. E até aí vai muito bem. Daí vem Jesus, e ele apresenta um conceito que é absolutamente novo para judeu, para não judeu, em qualquer contexto que você imaginar. ter uma divindade, que é um grande determinador, ou ter uma divindade que é um grande senhor, não era lá uma grande novidade. E ter uma divindade a seu serviço também não era uma grande novidade. Essas três coisas estão razoavelmente reconhecidas no passado. Daí, para a gente que agora aqui no Ocidente está muito acostumado e fala isso até com uma certa facilidade, aparece Jesus no cenário e, ao invés de chamar de pai Abraão, Moisés, Jacó, como seria usual e todo mundo fazia, pela primeira vez ele traz um novo conceito. Ele chama Deus de Pai, e em particular, nesse texto de Romano, citando aquilo que Jesus já havia falado, ele apresenta Pai, o Pai Deus, como Abba, que quer dizer paizinho. Uma palavra de extrema intimidade. Na nossa cultura, é como a gente fala papai ou pai, pai, vem cá. Minha filha, quando fala comigo, quando fala com, se você tiver filho, quando seu filho fala com você, aquele pai que você usa dentro de casa. Isso era inimaginável, inaceitável e absolutamente novo naquele contexto em que Jesus apresentava isso pela primeira vez. No Pentecostes, essa relação se torna ainda maior, porque não só nós chamamos Deus de papai, de pai, e nessa proximidade, mas o seu espírito afirma e diz de novo: você não é empregado, você não tem uma relação de cliente tampouco, você é filho. E o Espírito do Senhor confirma que somos filhos, e como filhos podemos ousadamente entrar na presença de Deus. Podemos agir como herdeiros. Podemos ter uma relação que é diferente daquela relação de cliente ou daquela relação de subordinado que eu citava, ou da relação na qual Deus assume que é um empregado de luxo teu para fazer o que você quer. Deus me dá isso, Deus me abençoa aquilo. E infelizmente a gente vê isso acontecendo com muita frequência ainda nas relações dentro da igreja. Bom, por fim, eu queria chamar a atenção porque é o ponto mais importante dessa homilia de hoje. Com quem você tem grande intimidade? Deus chama a gente para um nível de intimidade. No profeta Jeremias, ele fala conhecer a Deus, e a palavra usada para conhecer a Deus, como desejo expresso de Deus, que vocês me conheçam, que vocês me conheçam, isso está lá em Jeremias, é a mesma palavra utilizada para a relação sexual. Quando um homem conhece uma mulher conheceu o seu marido, a Bíblia usa esse termo para significar intimidade sexual, ou seja, conhecer no sentido bíblico é conhecer intimamente da maneira mais profunda. Deus fala: é essa relação que eu quero com vocês. Aí, meu irmão, aí estourou a bola. Porque você está me dizendo que Deus então não é um Deus distante, também não é um Deus dono, também não é um Deus servidor, né, um servidor de luxo, e você não está numa relação de cliente, você está chamado a uma relação de intimidade paterna, e agora Deus fala: não só isso, eu quero habitar com você, coabitar com você e ter uma intimidade profunda. Bom, a parada é a seguinte: na nossa cultura a gente passou a confundir intimidade com desrespeito. A pessoa que a gente mais ama no mundo é a pessoa que a gente mais respeita. Quando um casal perde o respeito um para com o outro, quando já não se tratam com carinho, quando se tratam de maneira desrespeitosa, quando se fala do outro de maneira desrespeitosa, como se o outro fosse menos do que aquilo que é, quando não se trata com deferência, educação, cuidado, delicadeza, imediatamente esse outro deixa de ter vontade de ter intimidade, deixa de querer ficar nu diante dele. Sente-se pouco à vontade em ser abraçado, em ser carinhado, porque sabe que está diante de alguém que não respeita. Pois bem, Deus chama a gente para intimidade. E a intimidade com Deus, e esses textos de hoje só têm essa finalidade de a gente lembrar que essa relação profunda com Deus está acompanhada necessariamente de respeito. E aí eu queria falar sobre, para terminar, sobre essa falácia, essa falsidade, essas heresias que estão por aí nessas televisões, na qual Deus é retomado como uma divindade egípcia a serviço de um pastoreco qualquer, de um missionário vagabundo, de um bispo de não sei o quê, que chama a Deus a hora que quer, que faz dele um instrumento de poder, que usa o nome dele para seu próprio benefício. Aproximar-se de Deus para ter com ele intimidade, para chamar ele de papai, para tê-lo como senhor da sua vida, demanda um enorme, um tremendo, um absoluto respeito, que está traduzido no respeito que deve existir realmente entre o pai e uma filha, entre um filho e uma mãe, entre um pai e um filho. Não é esse desrespeito de andar-se desnudo dentro de casa, esse desrespeito de não tratar com a distância necessária para que saibamos que eu sou pai, você é filho, mas que a mesma distância que faz com que eu não confunda, que eu não abuse, que eu não faça, que eu não cometa nenhum tipo de abuso, como infelizmente a gente ouve falar de abusos sexuais, de abusos de violência, abuso psicológico, que nada disso aconteça de nenhuma das partes. A gente vê filhos abusando de pais, vê pais abusando de filhos, desrespeito entre marido e mulher. Esses são sintomas de gente que não pode, não consegue mais ter intimidade. E que quando reclama dessa falta de intimidade, não percebe que é exatamente o seu desrespeito que a impede. Que nesse dia você sinta extrema liberdade para chegar no colo de Deus, entrar no seu, diante do seu trono, sentar no colo dele e falar: Papai, é isso, é assim que eu estou me sentindo. Mas lembra que ao fazer isso, você só vai ter acesso a essa intimidade se for exatamente como as intimidades que a gente pode ter com esposa, com marido, com um amigo, com um filho, que é a intimidade respeitosa, que não toca de maneira inconveniente, que não age como se fosse propriedade sua, e que entende que essa profunda intimidade é com esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que tem poder para te destruir, mas que não o faz, porque te ama. Que Deus abençoe nesse caminho que a gente está, nesses 2 dias que faltam para o Pentecostes, e que você possa pedir: Ora, vem, Senhor Jesus, Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, e que o Espírito Santo confirme a tua filiação a Deus, a tua possibilidade de chegar a Ele, e, acima de tudo, que o respeito e o carinho que você tem com Deus permitam que essa intimidade aconteça. Deus abençoe.